natural nessa noite, porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela nos cura de dentro para fora, de fora para dentro, e ela é eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, e visita as nossas juntas, medulas, alma, corpo, espírito, de maneira tridimensional. A alma da gente, a espada do Senhor vem e vira a nossa alma do lado certo, e é isso que Deus vai fazer conosco essa noite, amém? Vamos orar? Senhor, nós te adoramos por essa noite, nós queremos te honrar. Queremos dizer, Senhor, que somos Teus. Queremos dizer, Senhor, que tudo que está em nós louva ao Senhor. Queremos colocar agora nossa mente cativa ao Teu trono e à Tua palavra. Queremos receber de Ti a enxurrada da graça e da glória de Deus, que transforma a mente, que transforma o corpo, que transforma tudo que precisa ser transformado. A Tua palavra, ela é essencial. Ela é capaz, ela é poderosa. E nessa noite está liberado tudo que estava impedindo, tudo que estava na frente, tudo que estava entre. Agora nós derrubamos por terra e dizemos só a Tua palavra em nós. Amém? Amém, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Aplauda o Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Graças a Deus. Sabe, queridos e queridas, esse assunto é um assunto que vira e mexe, nós temos que abordar. Abortar também é bom, né? Esse assunto ruim. Jogar fora, deixar, parar de crescer, fazer parar. Você sabe que entre mulheres se fala um pouco mais sobre isso. Os homens têm um pouco mais de dificuldade de abrir o coração para falar sobre depressão e dificuldade emocional. Os homens são mais resguardados nisso, não abrem tanto o coração. Mas a gente sabe também quando tem um homem sofrendo de depressão. A primeira coisa que eu queria levar como figura de linguagem, como ponto alto nessa noite, é a figura da delegada que passou aqui hoje. Eu queria utilizar essa figura da delegada. Eu passei esses dias com ela e nós conversamos tanto. Conversamos sobre o presídio, já mandei um WhatsApp para a Exla. Vamos lá, Exla. A Exla topou ir no presídio, nós vamos estar com a delegada no presídio, vai ser tremendo, vai ser maravilhoso, amém? Mas sabe que a figura da delegada me remete à minha missão familiar. Por quê? Porque eu fui criada para ser delegada. Eu sempre conto isso nos meus testemunhos. Eu sou filha de um policial federal. E desde criança aprendi a fugir, aprendi a atirar, aprendi a olhar em volta, estacionar, sair de reta, em direção defensiva, aprendi a ser brava, valente. E meu pai dizia, você vai ser delegada. E eu dizia, quero ser polícia. Como é que atira? Como é que municia? E lá em casa a gente tinha essa qualidade, essa necessidade de saber reagir. Então, no caso em que meu pai estivesse numa emboscada, numa situação difícil, a família em perigo, eu já com 10 anos de idade sabia manobrar um carro. Batia aos 9 com o bugre, quase matei meu avô. O acelerador agarrou, entrei numa casa, tinha uma senhorinha na varanda que saiu correndo, eu lembro da cena. Ela saiu correndo, voltou para pegar o pão com leite que ela estava tomando e saiu correndo de novo. Deu tempo dela fugir. Enquanto eu derrubava o portão, ela conseguiu fugir. Então, desde muito cedo, eu fui exposta a algumas responsabilidades e fui exposta à minha missão familiar. Existe uma grande dificuldade quando você é infiel à missão da família. Eu tinha algumas missões para escolher, duas pelo menos. A de ser policial delegada, utilizar todo o meu talento de atirar, até com a 12 do meu pai, a maldita. Tinha a maldita lá em casa. Porque nós vivíamos assim, sempre em estado de alerta. Todo mundo sabia que meu pai era um policial. Então, no baile, por exemplo, quando eu estava muito malucona, que eu fui juntar com a galera para cheirar cocaína, eles falaram, não vão dar cocaína para ela não, filha do federal, vai dar maior rolo para gente. Então, até com os moleques lá do baile, eu me sentia rejeitada, não podia nem fazer coisa errada, porque tinha uma missão em mim, né? Tinha algo colado em mim. Então, eles não sabiam nem por que não, mas não me davam confiança para aprontar com eles. Tinham esse respeito pelo meu pai, pela figura dele, mas eu acho que o Espírito Santo, eu tenho certeza que o Espírito Santo já estava metido nisso aí e já espantava essas más companhias que eu buscava. Bom, então, a missão da delegada na minha vida era muito forte. Munição 38, tira a munição, vamos limpar as balas todas com caô ou com pasta de dente. Era aquela vida lá em casa e tudo. Mas o meu pai, ao mesmo tempo, era chamado ao ministério e foi pastor até quando eu tinha 13 anos de idade. Então, dentro de casa, nós tínhamos dois símbolos de missões diferenciadas: a secular e a eclesiástica. E fatalmente eu seria fiel a uma dessas duas missões que me foram propostas dentro da minha casa, da minha família. O que acontece no meio do caminho é que muitos de nós, quando somos fiéis demais à missão da família, entramos em choque com a missão que Deus escolheu para nós na nossa vida. E é sempre melhor escolher a missão que Deus escolheu para nós do que escolher a missão da família. Não quer dizer que em alguns lugares não haja uma coincidência de missão. Pode ser que a sua família tenha sugerido uma missão para você que coincide com a missão de Deus e o sonho de Deus para a sua vida. Mas em alguns casos não, há uma incompatibilidade e você fica rachado no meio, ouvindo Deus te chamar para uma missão e ouvindo a família apontar para outra missão. A necessidade de repetir a vocação dos pais é algo que dilacera muitos adolescentes. A necessidade de repetir ou deixar de ir mais longe do que os pais foram para ser exatamente o que os pais são. Em alguns casos isso é um drama, em outros momentos não, os próprios pais sopram esses jovens para mais longe. Quem não gostaria que seu filho fosse mais longe do que você foi? Você não gostaria que seu filho fosse mais longe do que você já foi? Então faz o seguinte: eu te libero para ir mais longe do que eu. Você não precisa ser fiel à minha limitação. Por mais que você ache que você já foi longe demais, eu quero dizer que o teu filho ainda pode ir muito mais longe do que você foi. Então existem algumas crises existenciais numa missão e do chamado, chamado à missão que Deus tem, a missão que a família dá. E tomara que nessa noite você consiga entender e escolher ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus, a palavra de Deus é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dores. A vontade de Deus para nós é assim. Amém, gente? Vocês estão entendendo isso até aqui, ok? Fomos juntos? A depressão é um processo de dor intensa, que muitas vezes toma até a nossa vontade, se a gente deixar. A depressão é uma tentação. A tentação da depressão, ela é constante quando você está em momentos de mudança, em momentos de decisão, em momentos de dor, de trauma. É claro que todo ser humano tem sentimentos e não pode ter pena de si mesmo, precisa reagir. Mas eu compreendo também que a depressão, ela pode ser algo físico, fisiológico, precisa ser tratado com medicamento. Eu tenho que dizer para você que assim como a gente tem dor no pé, dor na parte física do corpo, seja qual for, essas áreas também podem ser tratadas por médicos, mas todas elas são curadas por Jesus. Assim como o coração é curado, a mente também pode ser curada. O sentimento pode ser curado. E eu creio na cura divina. Amém, gente? Pois bem, eu quero que você abra comigo Ezequiel, capítulo 3. E eu quero falar de um cara fera. Pelo menos de dois caras feras nessa noite. Dois caras que passaram por momentos intensos. E eu quero dizer que se você está passando por depressão, não quer dizer que você é do diabo. Se você está passando por depressão, não quer dizer que você está em pecado. Se você está passando por depressão, não quer dizer que você foi esquecido por Deus. Eu quero que você abra o seu coração nessa noite, porque Deus tem cura para a tua alma. E seja qual for a brecha, a necessidade nessa noite ser preenchida, será preenchida pelo poder do sangue de Jesus e por sua palavra.